Com você sou exagerado. Pra você abro o calendário pra te amar. Não tem horário. Quero ter 24 horas com você, começando agora a te dar prazer. E ter em troca, eu só faço amor apaixonado. O beijo fica doce, apimentado quando te amo. Deito no teu corpo arrepiado. Você é maçã do meu pecado. Quando te amo, te amo. Eu vou te apaixonar até perder o ar. Na alegria ou na tristeza eu vou te amar. Eu vou te conquistar, o melhor de mim te dar. E daqui a 9 meses ter mais um pra amar. Eu vou te apaixonar até perder o ar. Na alegria ou na tristeza eu vou te amar. Eu vou te conquistar, o melhor de mim te dar. E daqui a 9 meses ter mais um pra amar. Eu só faço amor apaixonado. O beijo fica doce, apimentado quando te amo. Deito no teu corpo arrepiado. Você é maçã do meu pecado quando te amo. Te amo. Te apaixonar até perder o ar. Na alegria ou na tristeza eu vou te amar. Eu vou te conquistar, o melhor de mim te dar. E daqui a 9 meses ter mais um pra amar. Até perder o ar. Na alegria ou na tristeza eu vou te amar. Eu vou te conquistar, melhor de mim te dar. E daqui a 9 meses ter mais um pra amar. E daqui a 9 meses ter mais um pra amar.